boa, hoje não quero maldade. A galera me ligando, hoje vai ter sacanagem. Eu já avisei, não me ligue não, porque a minha mulher anda com o celular na mão. Agora ferrou-se, ela viu a mensagem e tá ligada que vai rolar sacanagem. Me mandou embora sem nenhuma explicação. Eu tô de boa, tô à disposição. Me mandou embora sem nenhuma explicação.